foi gritão. Troquei por 2 quilos de ouro, uma tigela de pinhão. Me saí mal. Papagaio de pirata fala tanto que faz mal. Do lado esquerdo meu ouvido tem zunido do patrono Zé Naval. Que papelão fazer assim, meu amiguinho? Não leve a mal. Do algodão fiz aventral, balemotrax, sou de paz. Mas não aguento chiliquinho, voz me cê tá confundindo. O meu patrão vai pro jornal. Vou ter Getúlio no meu grupo reclamão. E pode ser que do navio sobre um naco da pena de pau. O meu patrão seja exemplar. Melhor saber quem está roubando caviar. Pois meu feijão custa um tesouro que perdemos mais pra lá. O meu patrão vem me falar que sempre foi gritão. Troquei por 2 quilos de ouro, uma tigela de pinhão. Me saí mal. Papagaio de pirata fala tanto que faz. Papagaio de pirata fala tanto que faz. Papagaio de pirata fala tanto que faz mal. Cruzeiro.